tinha um violão. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. Eu conheci.